Uma boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui com vocês, nos aquecendo nesta noite fria, né? E o título da mensagem essa noite é o seguinte: O Mundo da Teologia, Pensamentos sobre Pecado e Perfeição. Bom, o mundo da teologia é o mundo do estudo de Deus. A própria palavra teologia, ela significa estudo de Deus. Claro que existe um pouco de controvérsia aí, né? Será que a gente estuda mesmo Deus, a pessoa dele, como ele é, de forma científica, né, etc. Não é bem por aí. O estudo de Deus é o estudo da sua revelação, da sua palavra. E o estudo da teologia inclui a espiritualidade, inclui toda a noção de fé, toda a noção de verdade. Lembra do que Jesus falou, né? A tua palavra é a verdade. Então, estudando a Bíblia, estudando a teologia, estamos estudando a verdade. Assim também, o mundo da teologia é o mundo da relação entre homem e Deus. Como que funciona essa relação entre Deus e o homem e Deus? Assim também, o estudo da teologia é o estudo da linguagem, porque a revelação foi dada através das línguas do hebraico, do grego, do aramaico, e é o mundo da linguagem mesmo. A gente tem que estudar gramática, tem que estudar tudo para entender aí um pouquinho daquilo que Deus nos revelou. O estudo da perfeição humana na Bíblia é um estudo essencialmente teológico e com profundas implicações antropológicas a respeito da natureza do homem e filosóficas de todo o mundo do pensamento humano. Tudo isso relacionado com o entendimento da natureza humana e do seu potencial. Ou seja, quando a gente estuda a perfeição humana, nós estamos estudando teologia, mas também essa teologia, ela avança os limites do seu próprio campo de estudo e entra na própria discussão do que é a natureza humana, de todo o pensamento da humanidade a respeito do seu próprio potencial, não importa ele qual seja. E aí a coisa já começa a complicar, porque você compara um atleta perfeito com alguém que não é atleta, como é que vira essa noção de perfeição humana? Todo mundo, para ser perfeito, tem que ser atleta? Ou você pega alguém muito bom em matemática, em química, em física? Ele é perfeito em matemática, química e física, mas todo mundo, para ser perfeito, tem que ter essa dimensão bem desenvolvida ao nível da perfeição? Aí você começa a ver que a coisa tem meandros aí para a gente parar para pensar. Bom, no fundamento da discussão sobre a perfeição humana estão dois conceitos bastante importantes: o conceito da criação e o conceito da queda. Por quê? Olha que interessante. O homem foi criado perfeito. Lembra que a Bíblia diz assim: no dia em que você comer do fruto da árvore do bem e do mal, nesse dia certamente morrerás. O que que isso significa? Que se eles não comessem aquele fruto, eles eram imortais. Agora, além de imortais, eram pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Aí você vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz assim: Deus é luz e nele não há trevas. Os seres humanos, a semelhança de Deus, a imagem de Deus, não tinham neles trevas, maldades, inclinações ao mal, dúvidas, imperfeições, pecados, nada disso, porque o homem foi criado perfeito, sem defeito, sem pecado e não sujeito à morte. Essas são verdades que estão na base da discussão da perfeição humana na Bíblia. Porém, nós não sabemos quanto tempo demorou para Adão e Eva pecarem. Pode ser que tenham sido milhares de anos, ou centenas de anos, ou poucos anos no Éden. Ninguém sabe. O fato é que pela sedução do pecado, do diabo, eles caíram em pecado. E agora, esse é um conceito extremamente importante para a compreensão da perfeição. O fato que o homem é um ser caído em pecado, defeituoso, pecador, mortal. Essas duas dimensões, elas vão ter consequências. E as consequências são as seguintes: temos que admitir que o ser humano foi criado perfeito. A segunda admissão é, portanto, que o ser humano tem o potencial de perfeição, e mesmo às vezes que falha em cumprir esse potencial, existe algo na gente que quer ser perfeito. A gente quer ser perfeito na família, quer ser perfeito no trabalho, quer ser perfeito na igreja, porque são resquícios daquela perfeição que Deus nos criou, e que a gente não tem ela, mas ela faz falta. De alguma forma a gente sente falta. É como disse um grande escritor, né, da literatura brasileira: eu sinto falta de um lugar que eu não conheci. E a gente pensa assim, que ele está falando do céu, né? Parece que o ser humano foi criado num ambiente de perfeição para ser perfeitamente feliz, e ele sente falta dessa presença na vida dele. Assim, o destino eterno do homem é a perfeição ao lado de um Deus perfeito. Por um outro lado, sendo o homem um ser caído em pecado, ele carrega em si mesmo imperfeições e pecados. E ele não tem como libertar a si mesmo desses pecados e dessas imperfeições. É somente a obra de Cristo, é somente a obra de Deus que pode nos livrar da imperfeição do pecado, porque nós mesmos não conseguimos. Se conseguíssemos, todos nós não teríamos pecado e seríamos perfeitos. Ok? Então, primeira pergunta da noite. De onde que tiramos essas conclusões que eu apresentei até agora? Do estudo da teologia, da revelação que Deus nos deu na Bíblia Sagrada. Agora, onde é que nós comprovamos essas conclusões? Na vida de cada ser humano, na sua vida e na minha vida. Na nossa vida a gente sente todas essas dimensões do que a Bíblia diz, tanto da perfeição quanto da imperfeição do pecado, ok? Agora vamos mergulhar no estudo da teologia, vamos a nos aprofundar nas verdades que Deus nos revelou, vamos fazer um passeio aí, ó, pelas cavernas, pelos labirintos da teologia, para podermos aprender o que é a verdade de Deus em relação ao pecado e em relação à imperfeição, ok? Bom, existem quatro áreas proeminentes no estudo da teologia. E essa é uma coisa interessante a gente conversar. O mundo de 200, 300 anos para cá passou por uma revolução cultural, social, tecnológica, científica, de forma que hoje a medicina que você estuda, a teologia que você estuda, a química, a física, a matemática, ela se desenvolveu de forma tremendamente espantosa, rápida, que possibilitou hoje a gente viver num mundo muito diferente do que era 200 anos atrás, 300 anos atrás, que, de certa forma, é um período relativamente curto de tempo. Então, o que que acontece? A teologia estuda Deus, estuda o homem, estuda a fé, a verdade, a razão, a espiritualidade. Então, você já entendeu que esse é um estudo enorme, amplo, gigantesco. E com essa especialização, com esse desenvolvimento do conhecimento, a teologia, ela se desenvolveu em quatro grandes grupos principais, todos eles relacionados entre si, que são a teologia bíblica, a teologia sistemática, teologia histórica e a teologia aplicada. Então, olha só, o estudo da perfeição humana é um estudo teológico, e essas são as quatro principais divisões no mundo da teologia. Agora vamos conversar um pouquinho então sobre todas elas. A primeira, a teologia bíblica. O que que é teologia bíblica? A teologia bíblica é o estudo do texto em si. A Bíblia nos veio como escrita. É uma lei, é uma revelação que Deus inspirou homens a escrever. Então, está preocupada com o texto. E aqui já surgem inúmeros campos de estudo. Por exemplo, o campo de estudo da crítica textual. O que que é isso? Bom, hoje você digita um texto no computador, aperta imprimir. Se você quiser imprimir 1000 cópias, desde que você tenha tinta e papel ou dinheiro para pagar, você imprime 1000 cópias. Simples assim, correto? Como é que era nos tempos que a Bíblia foi produzida? Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Todo o processo era manual. Se eu te der um pedaço, uma folha inteira, para você copiar à mão, é possível você cometer erro? É muito possível, e as pessoas cometem erro ao copiar o texto na mão, uma folha. Agora você imagina copiar a Bíblia inteira. O trabalho que esses homens tinham para copiar. E aí o que que acontece? Dentro do grupo religioso lá de Israel, depois lá do Novo Testamento, que copiaram a Bíblia, existiam pessoas que tinham mais estudo e tinham pessoas que tinham menos estudo, mas que também sabiam escrever e copiavam. Obviamente, aqueles que eram melhores, eles produziram manuscritos de qualidade superior. Aqueles que sabiam escrever, mas não eram tão bons, eles acabaram produzindo manuscritos com alguns erros e etc. E agora existe o estudo da crítica textual. Então você tem um monte de famílias textuais, um monte de pergaminhos, um monte de manuscritos que contém lá o Velho Testamento, o Novo Testamento, um pedaço do Velho Testamento, um pedaço do Novo. E aí os estudiosos, eles comparam os textos entre si E aí ele vem assim, ó, nesse texto aqui, a gente vê claramente que o autor era muito bom, não cometeu erros e tal. Nesse outro aqui ele cometeu erros e tal, e tal, e tal, e aí compara um texto com o outro, até chegar em um texto que você pode confiar, que olha, aqui nós temos então a gramática correta, a palavra correta. E aí entra toda a questão da tradução. Depois de você fazer toda essa ginástica com os textos, você vai traduzir. E aí lembra da mensagem de sábado, que nós falamos que tinha uma palavrinha lá no hebraico, que era tamim, que em algum contexto era traduzida como íntegro, que Noé era íntegro, que Jó era íntegro, certo? E em outros contextos, essa mesma palavra é traduzida como perfeito. Aí você já entende que essas decisões ou esses estudos pertencem à área da teologia bíblica, que se importa com o que está escrito no texto, como que traduz. Agora, depois que a gente tem na nossa mão, então, uma boa tradução, e a maioria das Bíblias que se vendem hoje são boas traduções. Algumas não são. Essas coisas na linguagem de hoje, elas servem como devocional, mas nem sempre elas são fiéis ao texto original. Então, às vezes, dá algum probleminha doutrinário, etc. Mas, em geral, as Bíblias que nós temos acesso, elas são boas traduções do texto bíblico, tá bem? Depois que a gente tem uma boa tradução, aí o que que acontece? De posse de um texto confiável e bem traduzido, qual é então o papel da teologia bíblica? É estudar o texto bíblico em seu contexto para entender seu verdadeiro significado. E vamos abrir a Bíblia, 1 João 3, versos 7 a 10. Então nós vamos fazer agora um exercício de teologia bíblica para que você possa entender o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso. Então nós vamos entender o texto. É com isso que nós estamos preocupados na teologia bíblica. O que que a Bíblia diz? E o que que ela quer dizer dentro do seu contexto? Certo? Então, tudo também dentro da doutrina do pecado, que nós vamos relacionar mais adiante com a doutrina da perfeição. São conceitos intimamente relacionados, ok? Então vamos lá. 1 João capítulo 3, versos 7 a 10 diz o seguinte. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha que texto interessante. Um texto claro, pesado, com implicações muito interessantes para a gente entender o que que seja, então, a verdade de Deus em relação ao pecado, segundo a teologia bíblica. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o texto, ele fala da prática do pecado, aqueles que vivem em pecado, aqueles que não amam as pessoas. Aqueles que fazem essas coisas, eles são filhos do diabo e ponto final. Certo? Então isso é o que a teologia bíblica nos diz. Agora, algumas pessoas podem ler isso aqui e entender da seguinte forma. Bom, então, todo mundo que peca, de alguma forma, pertence ao diabo. Não dá para concluir isso lendo esse texto? Essa parte do texto? Mas será que essa é a única coisa que a Bíblia diz sobre isso? Tem que analisar o contexto. Como é que a gente analisa o contexto? Existe alguma coisa nesse mesmo texto aí que pode ajudar a gente a entender isso aí? Para a gente corroborar se realmente quem peca é do diabo? Ou então, como é que é? Quem é de Deus também peca? E como é que a gente diferencia o que peca, mas é de Deus, ou o que peca e é do diabo? Aí você lê na sua própria primeira carta, João, capítulo 1, versos 8 a 10, o seguinte. Se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, olha só o exercício da teologia bíblica. Eu não posso dizer que 1 João 3, 7 a 10 quer dizer que para ser filho de Deus não pode pecar. Porque João mesmo admite que ele peca e que todos os cristãos pecam. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, a verdade não está em nós. E agora a gente chega num dilema que a nossa mensagem de ontem vai nos ajudar a entender hoje. A questão do paradoxo. Quando você tem um problema desse tipo, como é que você resolve ele? Então existe um texto dizendo que não pode pecar se pecar é do diabo, e existe um outro texto dizendo que todo mundo peca. Primeiro de tudo, pecado é um conceito amplo, que como eu já falei aqui também, pode significar tanto um ato terrível de transgressão, você dá uma facada numa outra pessoa porque você odeia ela, porque você mata ela, isso é pecado. Não matarás, a transgressão da lei é matar. Como o pecado também pode significar a mínima falta de amor. Porque o cumprimento da lei é o amor, pecado é a transgressão da lei. Então, a mínima falha em amar é pecado, certo? As duas coisas são pecado. Então, o que a teologia bíblica está nos dizendo? Quem vive na atmosfera do ódio, do assassinato, da mentira, da vaidade, da podridão, de não amar, de não perdoar, vive em pecado, serve ao diabo e vai ter o destino do diabo. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso não quer dizer que os filhos de Deus que não vivem na prática do pecado também não contêm imperfeições em termos de falta de amor, ou de falta de fé, ou de alguma outra dimensão do que a Bíblia vai chamar de pecado. Então, a teologia bíblica, ela vai nos ensinar algumas coisas muito interessantes e nós precisamos aprendê-las se queremos realmente saber a verdade. A teologia bíblica se preocupa em definir o significado e a interpretação de cada texto da Bíblia em seu contexto. Mas isso conduz o estudo da teologia a uma outra dimensão. Olha essa informação aqui. Existem mais de 650 versos da Bíblia que contém a palavra pecado. Então olha só o desafio da teologia bíblica. Estudar 650 versos, cada um dentro do seu contexto. Isso por si só já dá bastante trabalho, certo? Só para você saber o que é pecado, que é um conceito pequeno em comparação com outros conceitos da Bíblia. Aí, o que acontece? Como você junta um monte de textos diferentes, você vai entrar agora num outro campo do estudo da teologia, que é a teologia sistemática. Vamos pensar assim que cada um desses pontinhos aqui é um texto da Bíblia. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Pecado é a transgressão da lei. Tudo que não provém da fé é pecado. E Davi pecou cometendo adultério com Batseba. E Abraão pecou porque mentiu. E Noé pecou porque bebeu. E etc, e etc, e etc, e etc, e etc. 650 textos que falam de pecado. E agora a teologia sistemática, ela vai unir todos esses textos em uma verdade só. Não dá para um texto negar o outro. E aí você está batendo na Bíblia. Você está usando a Bíblia para brigar com a Bíblia. E Jesus Cristo falou que a Bíblia é a verdade. Ele não falou que metade da Bíblia é a verdade. Ele falou que a palavra de Deus é a verdade. Ponto final. Agora vamos fazer um exercício de teologia sistemática. Vocês já estão aí em 1 João capítulo 3? Olha só o versinho 4. E ele diz assim, um texto muito conhecido dos adventistas, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago capítulo 4, verso 17. Vamos fazer aí um exercício de teologia sistemática. Então lá aquele texto da Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Guarda essa informação. Tiago 4, 17 vai dizer o seguinte. Portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então o pecado é a transgressão da lei de Deus. Essa é uma informação. A outra informação é, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, nisso você está pecando. Agora volta um pouquinho mais aí para o livro de Romanos, capítulo 14, verso 23. Mais uma informação a respeito do pecado. Aí Paulo diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Interessante. Volta aí um pouquinho no livro de Romanos, até o capítulo 3, no verso 23. Mais informações sobre o pecado. Esse aqui nós lemos também em algum outro momento das nossas reflexões dos outros dias, né? E a Bíblia diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vai um pouquinho para frente, Romanos 6, 23, texto muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vai para o Antigo Testamento, Salmo 51, verso 5. Salmo de Davi, conhecidíssimo. dentro do contexto do seu pecado em relação a Batseba, né? E ele pede perdão, misericórdia a Deus. E no meio da sua oração, do seu louvor, ele escreve assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Último texto do nosso exercício, Isaías 48, verso 8. E a Bíblia diz assim, olha: tu não as ouvistes, nem a conheceste, nem tampouco antecipadamente se a te abriram os ouvidos. Porque eu sabia que você procederia muito perfidamente, e tu eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Agora, olha o desafio da teologia sistemática. Você tem inúmeros textos que falam: pecado é a transgressão da lei. O ser humano é transgressor desde o ventre materno. O ser humano já é concebido em pecado. O salário do pecado é a morte. Todo mundo pecou. Tudo que não provém da fé é pecado. Qualquer coisa que você sabe que deve fazer e não faz é pecado. E você precisa unir esses conceitos de forma que todos eles sejam verdade e que a sua interpretação de um texto não negue o outro texto. Olha só o pepino. Bom, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, certo? O que que para você significa transgredir a lei de Deus? Para uma grande parte das pessoas, transgredir a lei de Deus é fazer alguma coisa errada, certo? É fazer errado. Deus manda não matar, eu matei. Fiz alguma coisa errada, sou pecador. Agora, o que significa ser concebido em pecado? Já é uma dimensão um pouco mais complicada. Especialmente porque existe aborto. Existe aborto natural. Não só o aborto que a pessoa mata. Existe o aborto que a mulher fica grávida com 6 meses, 3 meses, 4, 8 e tal. A criança morre. Então a gente leu que o salário do pecado é a morte. Como é que a gente vai fazer que o ser que está lá no ventre seja considerado pecador, porque ele está sofrendo a morte? Ele tem que estar envolvido no pecado. Depois, Isaías vai dizer que Deus nos chama de transgressores desde o nosso ventre materno. Então, se eu defino transgressão da lei simplesmente como comportamento de um adulto ou de uma criança a partir de uma certa idade, eu estou fazendo o quê? Negando o Salmo 51:5. Eu estou negando Isaías 48:8. Eu estou negando Romanos 6:23. Percebe o desafio da teologia sistemática? Você precisa saber, realmente, o pecado é a transgressão da lei, mas ela existe em nós desde a concepção, desde o ventre materno. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e são pecadores não só pelo que fazem, mas pelo bem que deixam de fazer. Você sabe que você deve amar todas as pessoas? Você já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Você ama todas as pessoas. E o desafio da teologia sistemática é justamente esse: é que você não negue nenhum ponto da verdade, mas que os conecte e faça sentido. É assim que nós precisamos entender essas questões dentro desse pano de fundo maravilhoso que é a verdade da palavra de Deus. Entretanto, o dilema surge quando a teologia sistemática tenta explicar o que a Bíblia não explicou. Esse é um problema bastante sério na teologia. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 5, verso 12. Olha só como que isso pode ser complicado. Então, o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ponto final, certo? Agora olha só. Romanos 5, 12 apenas ensina que o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte. É isso que o texto diz. Depois disso, o texto bíblico inclui a informação de que todos morrem porque todos pecaram. São fatos. A Bíblia está dizendo dos fatos. Adão pecou, trouxe a morte. Todos pecaram e também morrem. Ponto final. Não é tarefa da teologia sistemática lançar explicações sobre isso de forma a dizer que todos os homens estavam espiritualmente em Adão, por isso que todos pecaram. Esse tipo de explicação que a Igreja Católica fez muito, querendo dizer assim: a nossa alma estava lá com Adão, e quando ele estava comendo fruto, a gente também estava comendo, então é por isso que a gente nasce em pecado, e por isso tem que batizar criança. Começa a perceber? A teologia sistemática começa a ser uma forma de raciocinar onde o ser humano coloca na palavra aquilo que não está na palavra. Ou, por exemplo, os homens não têm culpa dos seus pecados, porque o Adão é o verdadeiro culpado do pecado. Essa também é uma conclusão que alguém da teologia sistemática pode dizer. Não, Adão pecou, então todos nós morremos. Então a culpa é dele, eu não tenho culpa não. Essa não é o que a palavra de Deus ensina. Tais explicações são humanas e não divinas e não devem ser tratadas como verdade antes de serem testadas pelo padrão da palavra de Deus. Se o homem te disser que você é pecador porque você estava em Adão, porque você estava pecando com Adão, ele tem que te mostrar isso na Bíblia. Porque se ele não te mostrar, isso é um raciocínio dele e não a verdade de Deus. Portanto, podemos perceber e vislumbrar que uma extensa gama de informações diferentes a serem organizadas de forma coerente é um grande desafio à mente humana. Você tem um monte de informação. Tem um texto que fala uma coisa, outro que fala outra, outro que fala outra. Tem 650 textos que falam coisas diferentes. E você organizar tudo isso em um todo coerente é um desafio intelectual e espiritual. Agora, esse desafio, ele não é só seu. Esse desafio, ele acompanhou durante muitos séculos os homens que vêm estudando esses temas com dedicação e empenho. E agora nós estamos na área da teologia histórica. O que é a teologia histórica? Ela lida com a forma como os textos bíblicos foram interpretados nas diferentes eras do pensamento judaico e cristão. Deus ia dando a revelação e os homens iam produzindo conhecimento a respeito daquilo. E eles iam mostrando, olha, Deus falou para não transgredir o sábado. Então como é que não transgride o sábado? É assim, é assado. E você começa a estudar a história da interpretação desses textos. A teologia histórica, ela não define o que é a verdade. Não é porque a igreja sempre entendeu assim que aquilo é verdade. Agora, a definição da verdade vem da teologia bíblica, é o que o texto diz. Agora, a teologia histórica nos ajuda a entender dimensões importantes da revelação de Deus para nós. Se você estudar a doutrina do pecado, você vai ver lá no passado se entendeu assim, depois mudou assado, depois se tornou isso. Aí você consegue ter uma visão de por que hoje em dia as pessoas muitas vezes não acreditam no que é no pecado. Que sexo fora do casamento é pecado, ou que mentir é pecado, ou que roubar é pecado. Não tem ladrão por aí que diz quando rouba e diz, não, mas Deus me abençoou, eu roubei e tal, normal. Tem vários ladrãozinhos aí que dizem essas coisas por aí. Porque é o quê? É a doutrina do pecado em cada tempo da história que é entendida de várias formas, etc. Esse é um estudo muito interessante. Por último, a última divisão da teologia é a teologia aplicada. A teologia aplicada se preocupa em aplicar as verdades da Bíblia para o contexto no qual vivemos hoje em dia. Do que importa tudo isso está escrito na Bíblia sobre o pecado se a gente não entender isso hoje na nossa vida? Então quando a Bíblia diz lá que eras transgressor desde o ventre materno, isso é para mostrar para a gente hoje que o nosso problema como pecadores não começou hoje, ou não começou ontem. Ele nos acompanha desde o nascimento, pelo seguinte, falta de amor é pecado. Aí o neném está mamando, fica bravo com a mãe, que se a mãe não der mamar para ele na hora que ele quer. Pecado, acabou, não interessa se ele sabe, se ele não sabe. Ele está envolvido no pecado que está incluído nele. Sem ele saber, sem ele escolher, essa é uma culpa da queda do que Adão realizou. Mas mesmo assim, ele está envolvido. E muitas vezes ele desenvolve a agressividade, a maldade, o egoísmo. As crianças são assim, mesmo sendo, entre aspas, relativamente inocentes, em comparação com os adultos que já são mais calejados no pecado. Agora, diante da doutrina do pecado, a teologia aplicada se preocupa em desenvolver ações e ministérios que ajudem os seres humanos a conhecer a origem do pecado. Então, por que a igreja ensina sobre a origem do pecado com Lúcifer, depois com Adão? É para quê? Para fazer a aplicação do porquê que a gente está envolvido no contexto do pecado. O que mais? A igreja desenvolve ações para que as pessoas entendam o poder do pecado. Não brinque com o pecado. Todo o ministério da pregação, do evangelismo, tem como objetivo aplicar a teologia do pecado para que as pessoas o quê? Se afastem do mal e vivam o bem. Também sobre a realidade do pecado em suas vidas. Cada um tem que admitir e entender. Às vezes você não tem o pecado de roubar, mas você tem o pecado de ficar irritado, bravo, chateado, sem amor, sem fé. Não é porque eu não roubo e não mato que eu não peco. A Bíblia não apoia essa conclusão. E assim, a teologia aplicada é mostrar às pessoas o grande sacrifício de Cristo em favor deles, para os livrar do pecado. Pecado e a perfeição são conceitos intimamente ligados. Por quê? Porque é exatamente o pecado que nos faz imperfeitos. É justamente porque pecamos que não somos perfeitos. pelo menos não em sentido absoluto. O pecado entrou no mundo humano através de Adão, se espalhou a todos os seres humanos desde o ventre materno, se manifestou em morte, em transgressões, em escravidão, e inclui comportamentos errados, bem como todo e qualquer desvio da fé ou negligência no dever que Deus revelou. Então, tudo isso é aquilo que a gente define como pecado. São sentimentos, pensamentos, atitudes, disposições espirituais, mentais, qualquer falta de amor, qualquer falta de fé, tudo isso é pecado. Nós também aprendemos que o pecado se manifesta mesmo na vida dos cristãos. 1 João 1, versos 8 e 10. E vemos exemplo disso mesmo na Igreja Apostólica, batizada pelo Espírito Santo. Em vários incidentes, como por exemplo em Gálatas 2:11. Pedro estava comendo com os gentios, chegaram alguns judeus e Pedro agora se levantou e foi o quê? Falso, dissimulado, hipócrita. E o que é que Paulo falou para Pedro? Você, sendo judeu, vive como gentio e quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Seu hipócrita. Pedro era o quê? Pecador. Mas quem era Pedro? Pedro era um homem batizado pelo Espírito Santo, que em um sermão batizou 4 mil pessoas, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, usado por Deus, não por ele. Então, na Bíblia se vê claramente o pecado é realidade, inclusive na vida dos cristãos. E também vemos isso em outros exemplos no fato de que todos os cristãos que escreveram o Novo Testamento atestaram a pecaminosidade de sua natureza e conduta diante do padrão da perfeição de Jesus Cristo. A teologia, irmãos, é um ramo de estudos amplos, sérios e profundos. E devemos manter em mente que as diferentes formas de se fazer teologia não devem se combater, mas se completar. A teologia bíblica não está contra a sistemática, nem contra a histórica, nem contra a aplicada. Todas elas caminham juntas para nos mostrar aquilo que é a verdade do que Deus revelou. Por exemplo, a teologia sistemática, ela não pode lançar informações sobre a Bíblia que não estão ali. Como, por exemplo, a gente viu no pecado original. Não é porque eu tenho... O texto diz, Adão pecou, então todos pecaram. Eu não posso explicar se a Bíblia não explicou. Ponto final. Depois, a teologia bíblica não pode negar a sistematização da doutrina do pecado, que, baseada na relação entre todos os textos bíblicos, afirma que a vitória contra o pecado nessa vida é relativa e não absoluta até a volta de Jesus. Olha só. Existe um texto da Bíblia em que Jesus fala assim, vá e não peques mais. Eu fazer a teologia desse texto não pode me negar todos os textos da teologia sistemática. Por que a gente chega à conclusão que não é permitido ao ser humano não pecar? Porque a Bíblia diz assim, não há homem justo que viva sobre a terra e que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. A Bíblia está afirmando isso. Então quando Jesus disse, vá e não peques mais, você não pode usar esse texto para negar os outros. Então, vai não peques mais naquele contexto, é simplesmente mulher adúltera, não cometa isso de novo. Ponto final. Certo? Para terminar, irmãos, vamos acrescentar brevemente, rapidinho, uma discussão enorme. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, ponto final. É a verdadeira regra de fé e prática, não existe outra. Porém, nós temos nos escritos de Ellen White uma grande gama de revelações que nós cremos ser inspiradas por Deus e etc, e etc. E Ellen White faz uma afirmação sobre o pecado, com a qual nós vamos terminar, e ela diz assim, a única definição bíblica de pecado é a transgressão da lei. Grande Conflito, página 492. Como é que a gente entende uma declaração dessa dentro do contexto da nossa discussão? E por que isso é importante? Porque algumas pessoas que pregam a perfeição, elas usam esse texto para dizer, ó, a única coisa que é pecado é transgredir a lei. Igual aquele exemplo lá, então é matar. Se eu não mato, se eu não roubo, se eu não trabalho no sábado, se eu dou o dízimo, se eu não minto e tal, eu não peco. Parei de pecar, certo? E eles pensam que Ellen White está apoiando eles. Bom, Ellen White, ela está fazendo uma afirmação teológica verdadeira, mas que não é completa em si mesma. Então, por exemplo, Romanos 4,15 diz assim, onde não há lei, não existe pecado, certo? Deus não pode julgar ninguém como pecador se ele não falou que mentir é pecado, que roubar é pecado, que matar é pecado e etc. Então, o que acontece? A lei de Deus por detrás dos mandamentos, não mate, não roube, não minta, os 10 mandamentos, ela está querendo dizer algo maior. Porque, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, não minta, o que ela está dizendo por contraste? Seja perfeitamente honesto, perfeitamente verdadeiro, perfeitamente transparente, perfeitamente sincero com as pessoas, certo? Não é simplesmente não mentir, é você ser o contrário daquilo, é verdadeiro, honesto, etc. Então se você pega todos os mandamentos de Deus e pega esse monte de não e transforma em sim, o que que vira isso? Um ser perfeito em amor. Alguém que jamais rouba, e além de não roubar, é uma pessoa trabalhadora. Lembra do Novo Testamento? Quem não quer trabalhar, que não coma. Faça a vontade de Deus, a verdade, etc, etc. Quando Ellen White diz que a única definição de pecado é a transgressão da lei, ela está dizendo o seguinte: qualquer definição de pecado tem que passar pela definição de transgressão da lei. Por que que isso é importante? Você tem no mundo evangélico hoje, pergunta para um evangélico o que que ele acha que é pecado. Ele vai te dizer assim: pecado é coisa errada. Mas o que é coisa errada? Quem que define o que é errado ou certo? Dificilmente um evangélico vai te dizer: pecado é a transgressão da lei de Deus. Por quê? Porque ele não respeita o sábado, especialmente. Ele mesmo vive em desrespeito à lei de Deus. Então ele nunca vai dizer para você que pecado é a transgressão da lei. Então é com base nesse contexto dessa discussão que Ellen White diz: o conceito de pecado é transgressão da lei. Não quer dizer que ela estava negando que a Bíblia coloca outras definições, como nós lemos: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca; tudo que não provém da fé é pecado. E agora, a relação entre a teologia de Ellen White e a teologia da Bíblia é a seguinte: Deus usa Ellen White, como Deus me usa, como Deus usa outras pessoas, subordinada à revelação da Bíblia. Então, quando ela fala de pecado, ela fala de transgressão da lei, é como a Bíblia diz. Com isso, ela não está negando outras dimensões, muito pelo contrário. Queridos, é muito bom a gente aprender essas coisas. Como eu falei para vocês, a minha ênfase não é comportamental nesse momento, ela é para vocês pensarem na verdade. E qual o objetivo? O objetivo de que a palavra de Deus seja honrada e que a perfeição cristã, que a perfeição bíblica, se manifeste na caminhada de cada um. Em sinceridade, em amor, em fé, em verdade, em arrependimento de alguma imperfeição ou pecado que vocês percebam que vocês ainda têm, que nós temos, que nós vamos buscar de Deus o perdão e a transformação que Jesus Cristo pode realizar na nossa vida. Amém? Amém. Vamos nos levantar para agradecer a Deus por essa mensagem e orar ao Senhor. Amém. Oremos. Papai do céu eterno e querido, obrigado pela tua presença na vida de cada um de nós. Amém. Obrigado porque o Senhor nos revelou a sua palavra. Amém. Nós admitimos, Pai, que realmente ela é uma palavra grande, extensa, enorme, às vezes complicada para a gente entender, mas o Espírito Santo está entre nós para nos guiar em toda a verdade, Pai. Amém. Muito obrigado por isso, e que nessa verdade o Senhor nos ensine, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, assim também da tua lei, da tua vontade, do teu poder para nos perdoar, nos transformar e nos reconduzir à perfeição, onde habitaremos contigo para sempre. Amém. Senhor, nos proteja na volta para casa agora. Dá-nos a graça da tua paz e do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.